nesta vida vamos juntos brincar. Nesta vida vamos juntos construir um belo caminho gostoso de sentir. Um belo caminho que nos une, nossa força unida pode clarear até a noite escura se desfrutar. Cruzam os ventos trazendo aromas e flores, valioso alento sanando todas as dores, que nos leva a entender porque estamos aqui. Saboreia os sabores, aprender e sorrir. Se vai muito longe para encontrar o que está tão perto dentro de mim e de ti. Deus abençoe nossas relações com a natureza e nossos corações, que se abra os caminhos para